A partir desse instante, a Rádio Educadora do Nordeste, em Sobral, Ceará, abre a sua programação diária, saudando a todos os seus ouvintes, aos que habitam em Sobral e nas cidades vizinhas, aos que nos escutam nas serras ou nos sertões, aos que estão nas praias ou nos campos, aos que estudam ou já são formados, aos que estão viajando ou ainda se encontram deitados, a todos, enfim, que se ligam na Rádio Educadora do Nordeste, o nosso bom dia. Bom dia. Bom dia, Sobral. Bom dia, Zona Norte do Estado do Ceará. Bom dia, ouvintes. Sintonizem a nossa programação. Vocês estão ligados na Rádio Educadora do Nordeste, que lhes vai oferecer uma programação de qualidade. É uma rádio católica a serviço da evangelização. Seu compromisso é com a fé, a verdade, a educação, a alegria, a instrução. Sua programação é especial o dia todo para lhes fazer felizes. A Rádio Educadora é propriedade da Diocese de Sobral e comprometida com o Evangelho. Tenham todos um bom dia. ZYH 593, 950 kHz, AM, Rádio Educadora do Nordeste, a emissora da família sobralense. A Rádio Educadora está com você em todos os momentos do seu dia a dia. Estamos comprometidos em ser sua melhor companhia. Velho Chico, aonde ele chega, traz vida nova para o nosso povo. Foi assim com a chegada das águas no Ceará. Foi assim em Pernambuco e na Paraíba. E está sendo assim agora, no Rio Grande do Norte. São milhões de pessoas beneficiadas com emprego, renda e mais qualidade de vida. É, minha gente, muitos tentaram. Mas água que é bom mesmo, só chegou agora. Faça a sua parte, não desperdice água. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora. A partir de agora, o forró vai comer solto no seu rádio. Está começando o programa Acordando Meu Sertão. Uma lapada de forró. O autêntico forró pé de serra. Aqui na Rádio Educadora 950 AM. Programa Acordando Meu Sertão. Na apresentação, Evanildo Liberato. Meu povo do sertão, bom dia, meu povo da cidade.